Olá, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para que a Jaciane possa relatar. Hoje é dia 1º de maio de 2022, hoje é domingo, nós estamos gravando hoje, dia 1º de maio, domingo de 2022. Tá, que eu não sei, tem muito vídeo para colocar no canal ainda. Nós colocamos os vídeos aos poucos para poder dar tempo das pessoas verem os vídeos, tá? Porque tem muitos vídeos para colocar, tá? A espiritualidade está pedindo. A gente prefere colocar um por dia porque tem uns vídeos que são longos e às vezes não dá tempo das pessoas verem. Mas como estão sendo gravados muitos vídeos, a gente está tendo que botar 3, 4 por dia. Tá? Se não ocupa espaço, a gente grava os vídeos num celular. O celular tem um bom espaço, mas se ficar acumulando muito, acaba o espaço, a gente tem que jogar no canal, tá? E eu achei muito importante que a gente gravasse esse vídeo para a Jaciane relatar o desdobramento que ela teve agora, mais ou menos, são 3h35 da tarde, 1h50. 1h50 da tarde, mais ou menos, ela teve um desdobramento. Que quando ela me contou, me vieram muitas informações do plano espiritual. Aí eu queria pedir que ela contasse relatasse como é que foi esse desdobramento, o máximo de detalhes que você puder para as pessoas, porque isso é muito importante. Sim. Aí você aproxima um pouco mais o microfone, deixa bem próximo, tá? Pode falar. Eu estava em casa, tinha terminado de fazer a lista de presença daqui e me deu um incômodo de meditar. E assim eu fiz. Fui pro quarto, botei o fone, liguei uma música e fiz o que eu sempre faço. E me veio na mente exatamente isso, como se eu tivesse longe da Terra, que eu conseguia visualizar todo o planeta. Não sei especificamente em que local, mas eu estava bem distante. E me diziam: essa energia começou a ser propagada a partir de ontem. E eu via como se fosse uma onda, primeiro, uma onda energética, tomando conta, envolvendo todo o planeta. Depois vinha como se fosse, na minha visão, era como se fosse uma chuva prateada, energética também, envolvendo todo o planeta e caindo como se fossem gotas prateadas. Ia sendo absorvida pelo planeta até chegar na Terra. E me disseram: essa é a energia da verdade. E aí me mostraram algumas cenas, tipo pessoas conversando normalmente na rua, e quando essa energia era absorvida por cada pessoa, na conversa, no meio da conversa, as pessoas começavam a falar as verdades. Por exemplo, uma estava conversando com o Pedro, falando, e saía a verdade nua e crua, e ele não gostava e começava a brigar. As pessoas começavam a se desentender e a brigar porque nada ficaria mais no oculto. Tudo seria dito às claras, tudo seria colocado à prova, tudo seria falado, mostrado, que tivesse mais escondido, camuflado, viria à tona. E ia ser assim bem complicado, porque as pessoas não iriam aceitar, muitas não iriam aceitar, e quando menos esperava, a verdade já estava sendo dita, sendo colocada à prova. Foi me mostrado isso. Foi um desdobramento de em torno de 9 minutinhos e aí eu expus. Gente, isso que ela viu, sabe o que que é? Isso é uma vibração do universo. É uma vibração que ela emana a verdade nua e crua. Essa vibração, ela vem do universo e ela está se derramando sobre todo o planeta Terra. E isso começou ontem. No último dia do mês de abril de 2022. Hoje é dia 1º de maio de 2022. Só que essa energia, ela não vai descer aqui, ela já desceu, mas ela não desceu aqui para a verdade ser mostrada devagar, não. Ela não desceu aqui para mostrar, para a verdade ser mostrada daqui a 5 anos, 10 anos, 20, 30 ou 50 anos, não. Essa verdade, essa energia, essa vibração da verdade, o Cristo planetário, ele administrou toda a entrada dessa energia no planeta. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês estão preparados para saber a verdade com relação a você mesmo, com relação àqueles que estão ao seu redor e com relação a muitas outras pessoas no planeta Terra? Tem muita gente que vai dizer que sim, tem muita gente que vai dizer graças a Deus até que enfim, mas muita gente que vai dizer graças a Deus até que enfim vai se arrepender de ter dito isso, porque a verdade não vai agradar a maioria, tá? Muitas pessoas que vocês estão achando que é gente boa, vocês vão descobrir que não são. Que elas fazem jus a estarem encarnadas no planeta a qual elas estão. Essa verdade, essa vibração da verdade, ela vai ser emanada em todo o planeta, em todas as áreas, na família, no círculo de amizades. Você vai saber as verdades sobre seus familiares, sobre você mesmo, sobre os seus colegas, seus conhecidos, seus amigos. Essa energia da verdade, ela vai cair na política. Essa energia da verdade vai cair no meio artístico. Essa energia da verdade vai cair no meio empresarial. Essa energia da verdade vai cair nos ricos, nos pobres. E essa energia da verdade, essa vibração da verdade, ela será derramada também no meio religioso de todas as religiões, na religião evangélica, na católica, na umbanda, no candomblé, no universalismo, nos ateus, nos espiritualistas. E vocês não vão gostar de saber muita coisa, vocês vão ficar muito chateados, porque vocês vão perceber que, apesar de muitas boas mensagens terem sido trazidas, vocês vão perceber também que vocês foram enganados em muitas coisas que foram faladas por manipuladores, que já são manipuladores há muito tempo, em várias encarnações aqui na Terra e nos planetas os quais eles viveram, e eles continuam sendo assim. Manipuladores com sede de poder, com sede de reconhecimento. Muitos manipuladores com ganância, sede de dinheiro. Eu vou falar uma coisa para vocês. O povo de Aruanda, da colônia espiritual, da cidade espiritual chamada Aruanda, está muito triste, muito entristecido. Sabe por que o povo de Aruanda está entristecido? Porque eles estão tendo que abandonar muitos dos seus médiuns, porque os seus médiuns já não estão na mesma frequência vibratória que eles. Os interesses dos seus médiuns já não são mais os interesses deles. Então o povo de Aruanda já se afastou de muitos médiuns por aí há muito tempo. Os pais velhos, os guardiões da humanidade, os Exus, as pombagiras, os caboclos, o povo cigano, o povo do Oriente, os hereis, as ciganas, os Exus mirins, as pombagiras mirins, já se afastou faz tempo, porque os seus médiuns foram tragados pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância, prepotência, vaidade, sede de poder e ganância. E o povo de Aruanda não é isso. O povo de Aruanda é humildade e fraternidade. E o povo de Aruanda é o povo da justiça. Para quem não sabe, a colônia Aruanda habita espíritos. Lá na colônia Aruanda habitam espíritos que eles têm misericórdia no coração. Sim, eles têm amor no coração. Tem, sim. Mas eles são espíritos da justiça divina. E essa verdade, essa vibração da verdade, a vibração da justiça, ela vem nela. Ela vem junto. A vibração da justiça vem junto. O homem, ele tem que confiar em Deus. Ele tem que acreditar em Deus. O homem, quando está em dúvida em alguma coisa relacionada à espiritualidade, a Deus, ele não tem que perguntar para espíritos e nem para o amigo ou para a amiga, ou para os amigos ou para as amigas. O homem, quando está em dúvida com relação a algo relacionado à espiritualidade, ele tem que perguntar para Deus, para o Pai. Só que o homem acha que Deus é inacessível, que Deus não está ouvindo, que ele não vai te responder, porque o homem daqui da Terra não tem fé em Deus e ele não acredita em Deus. Ele acredita nos seus mentores, acredita nos benfeitores espirituais, que não são espíritos perfeitos, são espíritos como todos nós, que ainda tem muito que aprender, apesar de muitos deles serem evoluídos. Até porque, o que é evoluído no universo infinito? O que é evoluído no universo infinito? Vocês não sabem o que é evoluído no universo infinito. Não sabem mesmo. Eu vejo a atitude de crianças espirituais. Bebês com fralda espirituais, em todo o âmbito religioso e espiritualista. Crianças pirracentas, orgulhosas, prepotentes, arrogantes, gananciosas. Crianças muito rebeldes, é o que eu vejo. O que é um falso profeta? O que é um anticristo? Jesus não é o Cristo. O Cristo é o Cristo planetário. Esse é o Cristo, que é maior do que Jesus. E o Cristo planetário é puro amor e fraternidade. Ele é um filho sideral para chegar nessa categoria, nessa evolução. Tem que caminhar muito. Tem que descobrir o que é verdadeiramente o amor. Tem que se renunciar a muita coisa de verdade. Renunciar mesmo. Porque o humano daqui da Terra não sabe o que é isso. Portanto, a verdade vai vir. Como é que a humanidade vai ficar quando a verdade começar a vir à tona? Porque eu não sei exatamente como ela vai vir, mas que ela vai vir, ela vai, porque eu fui avisado disso. Como é que a humanidade vai ficar quando essa verdade vir à tona? Um servo de Deus, um médium de Deus, um profeta de Deus, ele não é arrogante, ele não é prepotente, ele não é agressivo, ele não é ganancioso, ele não é orgulhoso, ele não desmerece nem desacredita o trabalho de outro irmão de fé. Um servo de Deus real, ele é amoroso, sereno, calmo, fraterno, tranquilo, mas ele é justiça, porque se ele está ligado a Deus, ele é justiça. Ele é a justiça divina. E nada foge da justiça divina. Nada foge dela. Pois eu digo, eu profetizo agora, que a justiça, nesse tempo, nessa época, agora, ela vai ser aqui na Terra, não vai ser só quando você desencarnar no plano espiritual. Agora vai ser diferente. Ela vai ser aqui na Terra. Nós vamos conhecer quem é você, todos vocês, aqui na Terra, em pratos limpos, aberto. E eu, Pedro, eu serei o instrumento de Deus para mostrar para o mundo quem você é. E vai ser mostrado quem você é. E nesse inteirim, o qual meu Pai vai mostrar para o mundo quem todos vocês são, vocês também vão saber quem eu sou. Porque antes dos seus espíritos existirem, eu já era quem eu era. E eu vim para aplicar a justiça do meu Pai. Mas os covardes, os depravados, os que praticam imoralidade sexual, os incrédulos, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os arrogantes, prepotentes, gananciosos, e todos os mentirosos, esses serão lançados no lago de fogo que arde em enxofre e terão a segunda morte. Nós vamos conhecer quem verdadeiramente são os falsos profetas, porque o meu Pai vai mostrar para todos quem são verdadeiramente os falsos profetas e os anticristo. E isso é agora. E eu me coloco como instrumento de Deus para desmascarar todos vocês. Todos vocês serão desmascarados. O meu Pai vai mostrar para o mundo quem vocês são. Essa é a minha mensagem. Não tem espírito nenhum. Sou eu, Pedro, é o meu próprio espírito. Muito obrigado.